Príncipe Negro Retro, a verdadeira lenda viva das aparelhagens, o primeiro e único retro do Pará. Esse a gente nunca mais esquece. Príncipe Negro Retro, era tudo que você queria. Obrigado, Rebelde, pelas palavras. E depois do sucesso de ontem na Via Show, a gente vai começar desse jeito. Quem é do Global, levanta essa mãozinha aí! Pra começar! Bate na palminha! Arrepia, DJ Edelson! Já tô aqui! Manda ver! Só a primeira! Edilson! Passava sim, uma eternidade te esperando, te esperava sim, a imensidão do meu amor por ti. E assim? Não se expressar. E no Guamá! Por ti não se expressar. Por ti eu menti. Chora não. Eu chorei, já sofri. Ou sofre também. Eu cresci. Alô, Ana Maria! Amor, meu parceiro Olhão tá com a gente. Nossa amiga Grazi tá com a gente, alô Grazi! Beijo, amor! Príncipe Negro. Por ti não sei expressar. Um abraço, Toquinho, com a gente chegando do Guamá. Menti. Alô, prefeita. Eu menti. Eu chorei. DJ Moisés com a gente. Eu sofri. Meu amigo Paulinho, compadre Paulinho. Sempre no apoio e nas ideias pro Retro. Seja bem-vindo. Ontem eu vi você em sonho, no sonho. Pode esquentar! Ontem eu te beijei no sonho, meu sonho é ter você aos meus pés. Edielson. Mas não vai te humilhar. Olha meu parceiro Fabiano! Lá do Siqueirão da Guajé. Rafaela Siqueirão, aqui com a gente. Alô, Playman! Rapaz, eu queria um clipe desse. Sonho de viver com você. Ser sempre real. Obrigado, nosso amigo Anjo da Noite. Tá com a gente? E a sua Índia. Estamos no Retro. Aos limites de conquista. Minha família de Monte Coragem com a gente. Alô, Diane, um beijo. Era um show ontem. Bora, Coragem! Aos limites. Vai! Aos limites. Vou. Do real, paixão de um mortal. Olha mais um! Olha mais um! É no Retro! Vai! Vai! Assim, ó! E a Via Show cantou! Assim! Você pode acreditar! Eu sou! As carniças da Livramento com a gente! Um abraço! O som. Vem pra dançar, vem agitar. É Príncipe Negro. Nossa amiga Silviane Melo, seguidora aqui com a gente, tá no Retrô. Leviana também no Retrô. A Nilda, galera do GP, tá com a gente. Agora nós vamos mostrar como a galera cantou ontem lá na Via Show. Canta assim! Você não deu valor no amor que ofereci a você. Pega o teu telefone, pega o teu telefone do teu bolso, liga o flash dele aí agora, bota pra filmar. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. E aí? Mas louco e lindo romance. Quem é filho de Deus? Quem é do Pai Sandu, quem é do Remo, canta aí. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar. Assim foi ontem na Via Show. Pra sempre. Canta aí! Você me perdeu. Vou baixar, eu quero ouvir! Na palma da mão. Tchau! Tchau! São vocês! Aí você vai saber que perdeu. Que perdeu um grande amor. É incrível, gente, como as coisas acontecem, né? Essa música ela foi lançada nos anos 2000 aqui no Príncipe, com Edilson Gels. Hoje ela toca em todo lugar. Mas quando toca aqui, arrepia, é diferente, é incrível. Começou por aqui, mano de Alzo! Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu? E eu acreditei em você. Acreditei. Que gosta o compadre Paulinho. Sinceramente, meu coração não estava esperando que um dia você me dissesse a... Mais uma vez, que tal? Põe o coração pra cima, aponta pro céu, que o papai do céu tá lá em cima e canta pra ele assim, ó. Canta bem alto! Vocês, vocês! Tem que tirar o chapéu. Contagem, na contagem. Aí você vai saber. 3, 2. Perdeu um grande amor. Vai, Jutri. Agora explode meu guamã. Quando me amarro em alguém, não consigo controlar o sentimento que vem. Eu não consigo explicar. Fale tudo agora, fale se me. Agora pense um pouco e pare de. Obrigado, Alci. Pare de tentar me esquecer. Obrigado, Alci. Dona Adriana, família Moraes com a gente na companhia da Vivazinha, tá em casa. Meu amigo Cássio, meu amigo Cássio Paladar, do Brasileirinho com a gente. O Anderson, revelado, é isso? É? DJ Marcelo Tribal, olha a galera com a gente aí, é? Meu amigo DJ Fly, velha guarda, amigão de Deus. Alô, Fly, satisfação revelo, meu irmão. Beijo no teu coração, tá? Meu amigo Dedec, galera do Luke Son, DJ Neto, um abraço com muito carinho, a galera que arrebenta. Eu não sei se que arrebenta aí do Luke Son. Estão junto com a gente no sucesso da noite. Aí, Luke Son! Delirar e sentir tanta emoção. Bota pra dançar! Fale tudo agora, fale se me amas e tu fala. Um abraço especial também ao nosso amigo Regi Pitbull, tá aqui com a gente. Alô, Regi, cadê você, garoto? Bora, Scooby do Sal! Agora fale, se me amas, então fale, não puxa de mim. Agora pense um pouco e pare de mentir. Pare de tentar me esquecer, não adianta fugir. girando, vai girando, vai girando, vai girando assim. A galera vai à loucura. Príncipe DJ Edielson. Um abraço a Sara e o Laílson, comemorando hoje 2 anos de casados no Retrô. Obrigado, Laílson. Simone e o Carlinhos, do Vendo Peso, com a gente, fechados com o Retrô. Alô, Simone, um beijo. Obrigado, Carlinhos. Meu bem, só quero te ver feliz. Sorte a emoção e deixe se levar. Não vale a pena você se calar. O Ivaldo Paraná tá com a gente, Edilson. As meninas sem freio, já na área também. Ninguém fere sem se ferir. Luninha, aí Lucas. Meu bem, só quero te ver feliz. Alô Café, alô Leandro, alô Tafarel, alô Dudu. Não vem esse papo sentimental, sou é sobrenatural. Bora, Raio. Há um paraíso, vamos procurar, livres para sonhar. Os irmãos Coragem chegando com a gente. Deixa pagar lanche do ladinho. Sempre, só eu e você. Bota pra girar, Edielson. A equipe de marketing do Príncipe já gravando tudo, transmitindo tudo. Bora, Rodrigo Carvalho. Olha o Gão no meio da galera, olha a nossa live. Bora o Gão! O Azico e o Beca, meus irmãos Coragem. Bora! Bora, Reliene! Galera do Retrô! Vinha, galera do Rock Coral! Um abração especial também a Natália, o Ângelo aqui com a gente, a Tati e o Júnior! Galera chegando para curtir o Retrô aqui no Guamá! Seja bem-vindo! Aí, Guamá! Aí, Guamá! Eu vou lhe contar uma história. Uma menina que eu tinha que adorava jerecar. E ela vai? Era 1 hora, 2 horas, 4 horas, 7. Obrigado, Cabo Souza. Obrigado, Eduardo, com a gente. 5% Retrô, tá na área. Meu parceiro DJ Marujo, amigão de Deus. E a primeira dama, alô, Marujo! E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim. Só queria jerecar. E o Edilson? E vai. Larissa, Giovanni e a Vaninha com a gente. Abraço, valeu, Pop Head. Príncipe Negro. Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecar. Obrigado, Simone, obrigado, Carlinhos. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito que tá toda hora a fim de jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria. Galera, Colômbia na parada, pode crer, meu irmão. E não me deixava. Cadê o paizão? Dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. Cida Evolution, lá do Super Choque, equipe Super Choque, obrigado, tá? Vai, Regi! Regi Pitbull aqui com a gente! Príncipe Negro. Alô, Fredson, chega aí, Fredson. Happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy Meu amigo Perito tá com a gente, obrigado Perito. Aqui com a gente também curtindo o Retro hoje, mais uma vez o Laudo Sul que lhe dá valor. O Alex da Mega Super Pânico aí, neguinho. Aqui com a gente, o Melo e a primeira dama também com a gente. Alô, Birubi! Essa é velha guarda. O César do Gás também com a gente. Príncipe Negro Retrô. Príncipe Negro Retrô. Aqui você faz uma verdadeira viagem no mundo da saudade. Parecia um sonho, a gente fica junto, andar a pé na chuva, sem medo de amar. Após aquela pressão da entrada, você dança agarradinho. Lembra, Príncipe Negro, de tudo que vivemos, das tardes de domingo, da mágica no olhar. Atenção, o Gão, chega com o Fredson de próximo, o Luxon. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Não dá não? Assim você não. Alô, Felipe! No porta-retrato, a gente se abraçando, momentos que ficaram difíceis de esquecer. O hino das garotas sem freio. Aceitar que tu ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Parceiro lindo arte com a gente. Nome do visual do Edilson, bora, lindo. O Leandro alucinado aí dos Megas Pagadores. Obrigado, Leandro. Nosso amigo Leandro do Mega Super Pânico tá com a gente. Olha aí, Alex. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei. Nosso amigo Gelo, comemorando os seus 49 anos de idade hoje aqui no Retrô. Obrigado, Gelo. Um abraço, muito carinho, meu irmão. Valeu. Nitidamente assim, como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nem o destino marcou nosso encontro aqui. Te procurava, te desejava. Giovanni e Edivaldo. E o André, galera da Rádio Nova com a gente, bem aqui no Retro. Sonhava. Sempre assim. Eu esperava Juliana Produções para o Assis. Olha aí, amor. Há tanto tempo que ao primeiro olhar. Dá-lhe, Juliana Produções. Uma explosão de sentimentos. Um grande amor no devido. Manda um abraço especial aqui. Você chegou. Onde o Jeipide. É o filho dele. Tá aqui com a gente. Curtindo e prestigiando o som do Príncipe Negro Retorno. Obrigado, meu irmão. Eu sinto que você há muito tempo. Será? Esperava por mim. E de Alce, esse é o Aldrick Bill. É verdade, né? Filho do Guilherme. Vivia nos teus sonhos. Nitidamente assim. Como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nenhum destino marcou nosso encontro aqui. Príncipe Negro. Duas pessoas que se desejam e se procuram acabam se encontrando. Você sonhava com esse encontro. Nossa amiga Lene, já aqui com a gente, já Lene. Há tanto tempo. Nossa amiga Nelly também, já curtindo o retrô. Você me amou. Príncipe Negro. Uma explosão de sentimentos. Um grande amor no devido tempo. Nossa amiga Máquina Variedades com a gente. Aí o mano tá ciso prestação. Não vai cobrar ninguém aí, pelo amor de Deus. Duas pessoas que se desejam e se procuram acabam se encontrando. Você sonhava que vou fazer. Depois o sonho se transforma em coisa séria. E além do meu corpo, meu coração, o coração fica louco por você. Seus corações parece Dona Maria. A tentação. Alô, Guamá! É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Obrigado, nossa amiga Tayana com a gente. E a princesa Lene, as amigas. Aqui no Guamá, aqui no Retrô. Oi, Fina. Entregando pra você. O André e a Lene, segura, Gels. O coração certinho, né, Gels? Pode liberar, vai. Problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Meu parceiro Kleber, lá no Siqueirão ainda com a gente. Eu não tenho medo de amar. Cadê o Fabiano? Mas tenho da solidão. Alô, Regi Pitbull. Tão difícil pra explicar. Coisas do coração. E a Carmen, manda pra Carmen essa aí, ó. Príncipe Negro Retrô. Olha o Lorde William. Só assistindo através do WhatsApp, olha aí. Bora, Lorde. Retrô na prefeita, olha como é que tá, meu irmão. Segura aí. Nossa amiga Val, saudade com a gente. Em breve promovendo passeio fluvial. Levando Edilson de Elsa, aguarde. Alô, Val. Say it. Fogão. Liga a Lu com a gente, taxista Coca e toda a sua galera aqui do Retrô. Obrigado, meu irmão. Vamos, irmãos, coragem! Mais trás da outra. She's a model and she's looking good. I'd like to take her home, that's understood. She plays hard to get, she smiles from time to time. It only takes a camera to change her mind. Beijou a princesa Mai Souza com a gente aqui no Retro. Alô, Maio, beijo. Recém-chegada de São Paulo, direto pro Retro. She's going out to nightclubs, drinking just champagne. Minha amiga Érica, a Sabrina, a Michelle, um beijo, princesas. Princesinha Cris com a gente, um beijo, Cris. Saudade. She's looking good for beauty, we will pay. Every time I look into your loving eyes, I see a love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Every time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live. Atenção, Anny. Alô, Anny, dá um chega com a Lene rapidinho aqui atrás do príncipe, por favor, Anny. Alô, Anny, chega com a Lene. Nosso amigo DJ Marcelo Saudade do Arrebentão lá do Curió com a gente. Um abraço, Marcelo. Ô, Nájula. Ô, Yara. A Juninha sem freio. Rock doido, né, mano? Desde sexta. Vai, meu retrô! Alô, Edielson! Solta mais uma! Você era a luz que faltava no meu caminho. Toma, tio! Você me ensinou a viver e me deu seu carinho. Alô, Paulinha, que secou! Nas horas tão tristes que eu precisava de amor. Eu quero uma daquela de ontem. Você me acolheu com um sorriso, me aceitou e me abraçou. Alô, garçom comprido, chega com a Érica do lado, que a mulher tá com sede. Aqui do ladinho, tá? Meus braços me envolver. Senti o calor do seu corpo me aquecer. Não interessa o seu passado, só interessa estar ao seu lado. Edilson e Edielson. Você me ensinou a viver, me mostrou a verdade. Agora eu posso dizer. Um abraço especial também, Edilson. Ao Bromonte e Canela daqui com a gente. Curtindo o retrô também. Alô, Canela! Um abraço dos irmãos Edilson e Edielson. Seja bem-vindo. E quando eu mais precisava, encontrei você. Oi! Encontrei você. Atenção, Rayane. Alô, Rayane. Então chega com a Lene aqui atrás do príncipe, por favor, rapidinho, Rayane. Chega aqui com a Lene da Regional. Senti o calor do seu corpo me aquecer. Não interessa o seu passado, só interessa estar ao seu lado. Não interessa. Saudade retrô. Nossa amiga Natália, o Ângelo ainda aqui com a gente, a Tati, o Júnior, o Quarteto Retrô. Príncipe Negro. Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não me deixar. Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. Dança aí! Tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só, pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Minha dor, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Lembrando, gente, hoje, segunda-feira, vamos estar na sede do Imperial no Juruna, gente. Tá todo mundo convidado. Hoje tem Imperial no Juruna, sem retrô! Alô, Tati! E a Grazi, hein? Vai! Meus dias felizes chegaram ao fim. Os irmãos Coragens aqui com a gente. Bem na frente, arrebentando, como sempre, né? Sexta, sábado, domingo, segunda, segura aí! Quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera esquecer que um dia eu te amei. Tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só, na noite escura, cheio de amargura. Olha a paradinha. A chorar. Olha a paradinha. Minha dor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Esse retrô é muita onda. Tinha um sonho encantado, amar, ter alguém, ser amado, me realizar. Na trilha do meu destino, no amor fui somente o... Giovanni Pophead, agora retrô tá com a gente. Machucado, tem medo de amar. Olha, Gelson, tudo certo? Porém a vida me chama. Dia 6 de abril, sabadão, aniversário do Palácio dos Mares. Príncipe Negro Retrô e Siqueirão lá no Palácio. Detalhe, hein? É lá e cá, mano. É ping-pong, uma hora pra cada. Vamos nós! Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto. Rapaz, Luke Soma tá com a gente também, agora eu tô mais feliz ainda. Pô, bacana. Luke Soma também vai estar com a gente lá. Luke Soma, Siqueirão e Príncipe no aniversário do Palácio dos Mares, dia 6 de abril, tá fechado. Bora pra cima. Sonho pra realidade e finalmente me realizar. Alô, Mário. Galera do Riacho Doce, um abraço, valeu. Porém a vida me chama, me faz novamente criança, e diz que apenas quem ama um dia seu sonho pode realizar. Dá-lhe-tru. Eu só queria um amor de verdade. Um abraço, Magrão do Guamã, aniversário do hoje. Manda beijo, Magrão. Alô, garçom, traz cerveja aqui na frente da caixa do príncipe do lado esquerdo aqui do Edilson, tá? Alô, Érica. Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho pra realidade e finalmente me realizar. Bora, Guamã! Alô, Benito! Arrebenta! Edilson! Não, eu não posso lembrar que te amei. Nossa princesa Reliene com a gente. Da galera do rock, um beijo. Valeu. Eu preciso esquecer que sofri. Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou, e que a vida não continuou. Pra nós dois, caminhemos, talvez nos vejamos depois. É depois mesmo, Paulinho. Vida comprida, estrada alongada. Parto à procura de alguém ou à procura de nada. Meu amigo Playboy aqui com a gente, tá na aula, Playboy! Garçom Rato, velha guarda, tempo do Ouriços, meu irmão. Quem sabe na volta te entender. Dia 6 de abril, eu tomo uma por conta do Dedeco, do Luxon, do Neto, lá no Palácio. Lilian, bora, Fly! Deus, ei, garçom! Os verdinhos, ei, garçom! Falam-me de carinhos e prometem amor. Amar-te, para mim é a vida, enfim. Ninguém nunca jamais há de amar tanto assim. Parceiro Johnny da Laranja na área aqui com a gente. Olha aqui. Que não me deixes mais. Se me deixares, sou capaz. Sou capaz de morrer. Negro. Para mim és um mundo. Alô, Lídia. Um amor tão profundo. É o melô da Lídia, essa aí, Deus. Te dará. Segura meu retrô. Aquela coxa de retalhos que tu me deste, juntando pedaço em pedaço, foi costurada. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela colcha de retalhos está bem guardada. Agora, na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. O neném e o Scooby do Sal com a gente. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, eu sei que tu não te lembras dos dias amargos que junto de mim fizeste um lindo trabalho. Príncipe Negro Retro. E nesta vida alegre tens o que queres. Deixa um abraço com muito carinho, nosso amigo DJ Elton, tá aqui com a gente. Esse bicho que arrebenta lá no Parque dos Igarapés. E em breve estará na sexta retrô do Butiquim, junto com a gente. Ô Elton, um abraço, meu irmão. Satisfação revê-lo, parceiro. Obrigado, tá? Moleque toca muito. Um abraço, Val e a sua esposa, Pita. Toda a galera lá do Bar do Valdo. Galera do Bar do Queque com a gente também. Muito obrigado, galera do Bar do Queque. Lembrar da coxa e também de mim. Agora na vida rica que estás vivendo. Meu amigo Amarelo já chegando aqui com a gente. Olá, Amarelo! O Amarelo do Caqueado é muita pernada. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro. Alô, Moisés, olha a caída. Também de mim. Sua amiga Kelly e a Nelly também tá aqui com a gente. Bora, Guamá! Às vezes, quando está comigo, você briga sem motivos e não quer parar. Oh, oh, oh. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui. Você me chama de bandido. Coisas que eu não vou resistir. Não. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Bandido. Nosso amigo Elton, esposo da Tânia, está aniversariando hoje. Comemorando com a gente aqui no Retrô também. Alô, Elton, parabéns pra você, meu irmão. Saúde, felicidade. Bora! Eu guardo o segredo do amor todo comigo em meu pensamento. Você destruiu minha vida e feriu meu passado, futuro e presente. Por isso vou partir de uma vez, porque sei que ficando é um sofrimento. Oh, oh, oh. Um abraço ao DJ Félix Digital com a gente. Alô, Félix. Galera do Liberal, lá de Barca Arena. Lá do meu amigo Paulo Cunha, do Júnior. Obrigado pelo carinho. Valeu. Vai, bandida. Bandida. Um abraço ao nosso amigo Regi Pitbull. Tá com a gente no Retrô. Gelson, o homem mandou 2 baldes pra cá pra deixar a gente chapado. Alô, Regi! Sou. Obrigado, garoto. Ave que voa sem ninho, que vagueia por qualquer caminho, procurando um amor encontrar. Vou pela vida sem nada nas mãos, e só levo comigo ilusões e vontade de me apaixonar. E Andrei Potente. Sou esperança de um amor perdido, a certeza de alguém já vivido, que só gosta de quem quer gostar. Vinha Pivazinho, um beijo. Quero encontrar um amor verdadeiro, que se entregue a mim por inteiro e só fique porque... E quem é que tá com dinheiro aí? Não tenho dinheiro nem nada pra dar, só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo, que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. Não tenho dinheiro nem nada pra dar, só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo, que posso fazer? Se você me ama, vai ter que querer. Um abraço, Henrique e Luciane. Coda, Priscila, Aldo, Marquinho, Camila, Vitor Moreno. Olha o famoso churrasco do Black. Galera com a gente, obrigado, tá? Só valeu. Alô, Jace, um beijo, minha princesa. Esperança de um amor perdido, a certeza de alguém já vivido, que só gosta de quem quer gostar. Meu amigo Anjo da Noite, a sua Índia no Retrô. Quero encontrar um amor verdadeiro, que se entregue a mim por inteiro e só fique por querer ficar. Maiara e as Shirley Morenas do Retrô. Não tenho dinheiro nem nada pra dar, só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo, que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. Não tenho dinheiro nem nada pra dar, só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo, que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. Eu não quero ficar mais aqui pra não lhe ver. Eu agora vou lhe esquecer. Tudo acabou. O amigo Cafezinho paga lanche sempre com a gente. Quantas vezes eu disquei o seu telefone, eu gritava e chamava o seu nome, não adiantou. Mas um bobo na sua vida é tudo que fui. Mas um bobo na sua vida é tudo que fui. Vou esquecer para sempre o passado e as minhas dores, nem falar dos meus dissabores. Cansei de sofrer. Vou tentar outro mundo lá fora. Largo tudo e vou embora. Eu não fico mais aqui. Mas um bom sua vida é tudo que fui. Mas um bobo na sua vida é tudo que fui. Um abraço, Marisa. O Alex e o Micael com a gente no Retrô. Meu amigo Deca do Barão, do Ladinho, curtindo o Retrô sempre. Falou assim, Edilson, tô com sede, pede pro garçom trazer cerveja. Ô, Deca, bola Wilson, bola Sara. Retrô na prefeita do Guamá. Vou esquecer para sempre o passado. Amanhã, minha gente, é nessa pegada aqui lá no Imperial do Jurunas, tá? Amanhã não, hoje, já passou da meia-noite, né? Cansei de sofrer. Vou tentar outro mundo lá fora. Largo tudo e vou embora. Eu não fico mais aqui. Edielson. A lenda das aparelhagens está de volta. Agora em um formato retrô, trazendo de volta a originalidade e todo o charme do passado. Esse é o Príncipe Negro Retrô. Uma nova era começa aqui.